uğraş. Ah. Baby, acabei de fazer show agora. Só você me tira da paranoia. Só você tá viciada mais que droga. E ultimamente eu nem vejo a hora. Não vejo a hora, não vejo o tempo. Quando te vejo eu pego a noção. Esse comédia faria de tudo pra ter você na palma da mão. Caminho sem volta, beija sua boca, você bolando melhor sensação. A vida me disse que nesse caminho sempre nós encontra o lado bom. Baby, baby, mas o destino fez nós se encontrar aqui, baby. Não quero disputa, quero você só pra mim, baby. Eu sei que pode parecer confuso às vezes, fazendo grana pra não ter estresse. Ah, baby, eu te disse, nada é pra sempre. Baby, eu te disse várias vezes, que pode ser intenso para mim. Ah. Não vejo a hora, não vejo o tempo. Quando te vejo eu perco a noção. Esse comédia faria de tudo pra ter você na palma da mão. Caminho sem volta, beija sua boca, você bolando melhor sensação. A vida me disse que nesse caminho sempre nós encontra o lado bom. Baby, yeah, yeah, baby, yeah, yeah, baby, yeah, yeah, yeah, baby. Bitch, I know I'm a liar, but.